bandida pega, pega, as bandida pega, pega, as bandida pega, pega, as bandida pega, pega, pega, pega, pega, as bandida tá pirando, as bandida tá pirando, as bandida tá pirando, as bandida tá pirando, pirando, pirando, pirando, pirando, pirando, pirando. O que é que tá pegando que as bandida tão pirando? É o DJ que tá tocando, ele não tá aliviando. Dos olhos.